compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Parolando! You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora a mais uma gravação de Parolando, mais especificamente sobre o Paranerdia 79, dos Trading Card Games, e parece que a galera realmente gostou muito desse tema. Para falarmos a respeito do feedback de vocês, temos aqui mais uma vez meu querido filho Arthur. Diga oi, Arthur. Oi. Tá gostando de gravar isso, né? Sim, a gente já gravou. É, né? Então tá bom. É, a gente já gravou duas vezes, essa já é a terceira vez. Vem pra cá, pra perto. Tá bom. Isso, fica quietinho ali agora. Primeiro, antes do feedback de vocês, meus queridos ouvintes, vamos aqui a alguns recados. O primeiro deles, se você é nosso ouvinte via feed do iTunes ou qualquer bom agregador de podcasts, lembre-se sempre que o site do Paranerdia é o www.paranerdia.com.br. Temos diversos métodos de contato, como, por exemplo, o e-mail do Paranerdia, que é o paranerdia@paranerdia.com.br, e que também pode ser mandado e-mail para a gente via o ícone de cartinha no canto superior direito da tela. Inclusive, temos alguns e-mails, valeu a pena eu dar uma choradinha no último Parolando, porque agora a gente recebeu alguns e-mails, inclusive e-mails que foram enviados via o formulário de envio lá do Paranerdia. Outros métodos de contato, nós temos também o Twitter, que é o @Paranerdia. Temos também a página no Facebook, www.facebook.com/Paranerdia. Temos também a nossa comunidade no Google Plus, que é o gplus.to/Paranerdia, e temos também a galeria do DeviantArt, que é paranerdia.deviantart.com. Bom, recados dados, vamos agora à leitura dos e-mails. O primeiro e-mail que foi enviado para nós via formulário de e-mails é do senhor Cláudio. E o que que o Cláudio nos disse, Arthur? Devo dizer que achei Dezing do chat um tanto sem graça. A disposição dos postes em quadrinhos não dá destaque a nada e nem me atraí a clicar neles. Bom, estou chegando por aqui e vou baixar os últimos podcasts lançando. Se puder me indicar algum que vocês achem realmente muito bom, me indiquem. Muito bom. Agora, eu não entendi muito bem o que você quis dizer com o design do chat. Um tanto sem graça. O chat, no caso, a área de comentários aqui do Paranerd é via Intense Debate. Então o design não é meu, o design é do próprio Intense Debate. Quanto se você também está achando ruim o layout do site, Cláudio, eu concordo contigo. Esse layout já está meio desatualizado e eu estou, inclusive, tentando atualizá-lo com algumas sugestões de alguns amigos meus. Estamos preparando alguma coisa já quanto ao design do site como um todo. Mas aguarde que haverão novidades em breve. Não se preocupe com isso, não. Quanto ao seu pedido de que temas e que episódios eu recomendaria você assistir, eu posso te recomendar simplesmente meus três episódios favoritos daqui do Paranerdia, que seriam, no caso, o episódio 26, que é a entrevista com o dublador Silvio Navas, o episódio 27, que seria o Notórios Nerds Madame Curie, com minha querida amiga a Erika Chiminski, e um que eu acho também muito sensacional, que deu muita trela, a galera gostou muito, foi o de Bizarrices da Disney, o episódio 67. Fora isso, você pode procurar pelos temas que mais te agradarem e fique feliz, fique à vontade para comentar em qualquer um deles. Eu, inclusive, vejo os comentários retroativos de outros podcasts também. Então, fique bastante à vontade para comentar em qualquer um deles, Cláudio. Outro ouvinte que nos mandou um e-mail foi o meu querido e freak amigo Thiago de Portal Soares, da Combo Podcasts, e como sempre ele mandou um e-mail gigantesco, que lá vamos nós. Meu grande amigo Nerdmaster, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com você também, Arthur? Tudo bem. Tudo bem, então. Tudo bem com a gente, Thiago. Tudo bem, Thiago. É, já que você reclamou que faltam e-mails no seu programa, e que bom que eu reclamei, porque agora eu já tô com alguns e-mails para poder ler. E como não comendo há um bom tempo, mas por falta de tempo, já que nem meu próprio programa eu consigo tocar por enquanto, resolvi satisfazê-lo com algumas considerações sobre trading card games. Antes de mais nada, devo discordar da opinião que qualquer jogo de cartas se enquadra na categoria. Como foi sugerido no começo do programa, um jogo de cartas convencional parte do princípio que as cartas serão sempre as mesmas, mesmo que as regras mudem. Ou seja, você precisa ter as 52 cartas convencionais ou conjuntos maiores ou menores para o jogo funcionar. Não é possível, por exemplo, jogar cacheta adequadamente se você não tiver os 2 e os 4. Os TCGs partem do princípio que você não precisa de todas as cartas disponíveis para jogar, apenas uma combinação de cartas que funcione. Essa combinação não precisa ser a mesma para todos os jogadores. Em muitos casos, o jogo pode ser funcional mesmo que um jogador tenha um deck de 110 cartas e o outro tenha apenas 60. Pelo mesmo motivo, a outra grande característica é justamente a troca de cartas. Ao contrário de um deck convencional sempre fechado, ninguém chega pra você e diz: quer trocar seu ás de copas com meu valete de espadas? Você tá pedindo um alarme Blue Oyster, né? Mas tá bom, eu não vou não. Embora os maiores jogos entre o grande público sejam realmente o Magic, o Pokémon e o Yu-Gi-Oh!, pelo menos aqui no Brasil, senti falta ao menos da menção a outros TCGs, inclusive pela curiosidade de jogos com mecânicas bem diferentes desses três, que até certo ponto são bem parecidos. Alguns exemplos que foram jogos que particularmente me marcaram são Star Trek The Next Generation. O interessante desse jogo é a disposição da mesa. Os jogadores armavam as cartas de missão em uma linha para simular os planetas e bases espaciais e tinham que compor naves com tripulação para caminhar nessa linha cumprindo as missões. Cara, um TCG de Jornada nas Estrelas, que sensacional. Vampire The Eternal Struggle. Esse jogo baseado no RPG Vampiro à Máscara, muito conhecido no Brasil nos anos 90, tinha mecânica bem bacana para mesas grandes, com 5, 10 ou mesmo mais jogadores ao mesmo tempo. Cada jogador só podia atacar e jogar à sua esquerda e ser atacado pelo jogador à sua direita, de forma que não era incomum que jogadores distantes na mesa montassem alianças temporárias contra um inimigo comum apenas para se digladiar em rodadas depois. Exatamente o mesmo tipo de intriga presente no RPG original. Caraca, um TCG de Vampiro à Máscara. Olha que beleza, hein? Rage. Também baseado em outro RPG do mesmo mundo de Vampiro, no caso, Lobisomem e o Apocalipse. O mais curioso é que as cartas com os lobisomens que você controlava tinham duas faces, uma com a forma humana, ou lupina, se fosse um lobisomem nascido lobo, e outra com a forma de lobisomem, o popular crinos. E certos eventos do jogo permitiam transformar um no outro virando a carta. Olha aí, que beleza, que beleza. Spellfire. Sim, eu sei que vocês mencionaram rapidamente no programa, mas é importante mencionar que esta versão de TCG de Dungeons & Dragons tinha como característica mais marcante a presença de elementos de vários mundos conhecidos, como reinos, campeões e afins. Conheço vários elementos de certos mundos de Dungeons & Dragons, como Dark Sun e Greyhawk, que, sem nunca tê-lo jogado apenas por conta desse jogo. Porra, legal, muito bom mesmo. Uma história curiosa em relação ao Magic envolve o criador, o PhD em matemática Richard Garfield, e uma carta de Magic que ele criou especialmente para uma ocasião em que ele jogava com sua namorada. A carta chamava-se Proposal, proposta, e foi basicamente como ele a pediu em casamento. A carta, para efeito de curiosidade, pode ser vista neste link. O link, obviamente, estará nos links relacionados deste episódio. Bom, fico por aqui para não me estender demais. Gostei muito do programa, trouxe de volta uma época saudosa e cara da minha vida. Grande abraço. Um grande abraço para você também, meu querido Thiago. Bom, temos mais um e-mail aqui, Arthur. Você vai ler mais um? Por favor, leia o que, é que nos falou o seu Eric Coelho. Olá, Alexandre Nerdmaster. Aqui é Eric Coelho, advogado, 33 anos, um paraense, que mora no Brasília. Que mora em Brasília. É que ele escreveu errado mesmo, filho. Você não foi você que errou, não. Ele mora em Brasília, tá? E daí? Primeiro quero te parabenizar pelo seu podcast, que é muito bem humorado ao tratar dos assuntos nerds. E você é um cara gente fina. Gosto muito dos participantes HQ Man, Jubacan, Caldo Giave, The Wave, a galera do Sempocast. Tudo bem que desses caras todos, o único que é participante do Paranerdia mesmo é o HQ mesmo. Mas vai lá, tudo bem, vamos seguir viagem. Sobre Paranerdia 79, o máximo que eu joguei foi Super Trunfo no fim da década de 80 e início de 90. Tinha do X-Men, F1 caças, uhum, e modelos dos carros. Entre outros. Ponto. Meu irmão é que jogou o card do Pokémon em Belém e em Brasília. Lembro que ele liga Pokémon em Belém com direito à insígnia. Mas ficou só no modismo. Só no modismo. Acho que o card do Pokémon, ainda mesmo em 2013, outro curioso, no programa Caos do Story Channel, no episódio 14, um rapaz tentou. Vende sua coleção de cards do Magic para o Tibira, um dos donos do antiquário, mas este desenhou. Desdenhou. Desdenhou e humilhou o rapaz, dizendo: O quê? Por quê? Carta da coleção do rapaz, vale R$1.500. Um abraço do Eric. Muito bem, um abraço pro senhor também, seu Eric. Um abraço grande. Um abraço muito grande pro senhor. Mais um e-mail que nós recebemos agora do Thiago de Ataíde Farias. Ele nos disse o seguinte: fala, senhor Nerdmaster, adorei o episódio sobre TCG. Sempre que escuto alguém falando sobre TCG ou RPG, fico muito interessado e ao mesmo tempo muito frustrado por nunca ter tido a oportunidade de conhecê-los na minha infância barra adolescência. Sei que hoje podemos encontrar alternativas para jogá-los via console, seja no computador, que se adapte à correria que vivemos com todos os nossos compromissos. Mas acho que a experiência que vocês tiveram e que muitos ainda usufruem de reunir os amigos presencialmente para jogar deve ser insubstituível. Espero poder introduzir meu filho, quando o tiver, a este mundo para que ele possa ter essa experiência, ou ao menos a oportunidade de conhecer o TCG e o RPG, de preferência o Roots. Não os que dispensam a presença dos jogadores no mesmo ambiente. Seu filho tem muita sorte pelo pai que tem e pelos amigos que o cercam. Você acha isso também, Arthur? Sim. Ah, que bom, filho. Você gosta de ter a mim como seu pai? Sim, gosto muito. Que bom, meu filho, muito obrigado. Vida longa e próspera e feliz aniversário novamente. Muita saúde para que você continue a correr atrás de seus sonhos e educar este garotão para se tornar um grande Jedi. Diga tchau para o Thiago Arthur. Tchau. E diga muito obrigado por ele. Muito obrigado. E tem uma boa noite. Uma boa noite para você, um bom dia ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está escutando isso, Thiago. Muito bem. Mas nós tivemos, além dos e-mails, alguns comentários. O primeiro cidadão que nos comentou foi o nosso querido amigo Léo Luz, lá do Action Nerds. E o que, que ele comentou, Arthur? Só porque eu sou legal, vou comentar sem ouvir o cast. E sim, estou ouvindo os atrasados. Alê! Não é Alê, é Alê, sou eu. Alê! Sou eu, hein, tá bom. Tá bom, seu Léo. Vou acreditar que o senhor está ouvindo os atrasados também. O próximo comentarista foi o Sandro Lazari. Ele comentou o seguinte. Saudações, nerds. Tudo certo? Tudo certo, Arthur? Tudo certo. Meu pai tá muito bom. Até um nerd muito legal. É, né? Tá bom, então. Conheci o mundo dos TCGs há pouco tempo e sempre bom ver esse tema se popularizar. Afinal, quanto mais gente jogando, melhor. Só uma pequena correção. O nome correto do jogo é Magic the Gathering, sem o K no final. É, eu escrevi com K de forma errada, desculpa. Vou ouvir o programa e tecerei mais comentários após acompanhar a discussão que vocês tiveram sobre o tema. Aproveito para fazer meu pequeno jabá, indicando o episódio especificamente sobre Magic que fizemos lá no Crossover Digital. Um dos melhores jogadores de Magic do mundo, o brasileiro Paulo Vitor Damo da Rosa. O link para esse episódio do Crossover Digital estará, obviamente, nos links relacionados. Um abraço. Um abraço para você também, meu querido Sandro. Bom, sabe quem comentou também? Arthur Minar, o urso, que participou do episódio sobre TCG. Ele é lá do Dragões do Sol Negro. E o que, que o Minar comentou? Ha, ha, ha. Ficou bom demais. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foram momentos memoráveis. Sim, e meu filho não tá lendo errado, não. O Minar escreveu convide, não convite. Mas tudo bem, não tem problema não, Minar. A gente ainda gosta do senhor assim mesmo. Muito bom. Um outro comentarista que nós tivemos foi o meu querido amigo Seiji, lá do Projeto X Podcaster. Ele nos diz o seguinte. Olá, tudo bem, Nerdmaster? Tudo bem, Arthur? Tudo bem. Tá tudo bem, né? Todo mundo tá te perguntando se a gente gosta de tudo bem. E ele fez esse maldita risada do kkkkk, que eu detesto essa risada kkkkk. Ai, ele nunca ri direito. É, né? Uma coisa horrorosa, mas tudo bem, vamos lá. Devia ser hahaha. É, devia ser hahaha, kkkk. Quer que ri kkkk? Coisa horrorosa, kkkk. É, né, amor? Muito legal o podcast, apesar de eu pessoalmente não sou um praticante de TCG. Os meus amigos são mais viciados nesse jogo, mas eu realmente nunca tive grande interesse em jogá-lo. Somos dois. Talvez meu maior receio é que o TCG é uma atividade que acaba saindo muito caro para o bolso. Ou, como eu já testemunhei meus amigos o praticando. Mesmo assim, foi um ótimo podcast. Pra dizer que eu nunca joguei nada, já joguei o Munchkin e foi muito divertido. Cara, eu tenho que procurar esse diabo desse Munchkin. Tá todo mundo falando que é muito engraçado mesmo. E eu não poderia deixar de comentar isso, já que vocês comentaram no final sobre Uno. Pois toda vez que eu jogo, eu uso uma técnica praticamente suicida, que é segurar o máximo possível aquela carta do 4+, como a última carta, pois ela não exige nenhuma limitação na minha vez de baixar esta carta. O problema é que se alguém conseguir fechar o jogo antes, daí ferrou pra mim. Cara, não faz isso, só desgraça. Você terminar o jogo com a 4+, é pedir pra acabar com as amizades. Não faça isso não, Seiji, isso não é uma boa ideia. É só pra fazer um mini jabá também, recomendo o Projeto X Podcast número 3, sobre TCG, onde falaram sobre os TCGs de Magic e Yu-Gi-Oh!, mas foi dado um foco bem maior no TCG de Pokémon. TCG, TCG, TCG, mas tudo bem. Jogo no qual a galera do podcast é mega viciada, menos eu, logicamente. E é obviamente que o link para este terceiro episódio do Projeto X, que aliás eu curti, eu ouvi esse episódio e realmente está bastante bacana, estará nos links relacionados. Legal! E vai se preparando que semana que vem sai aquele podcast com vossa presença, né, Master? É, olha aí, já tem um jabá prévio, vai ter um podcast do Projeto X com minha presença. Um outro cidadão que também comentou no episódio foi o Vitor Hugo Mota, nosso ilustrador querido, Arthur. E o que que o Vitor comentou? Este podcast se resumiu uma frase para mim. Eu sou do tempo em... É, realmente, essa frase, eu sou do tempo em que tal, tal, tal, tal, foi a frase principal. Ele não escreveu mais nada nessa frase. É, porque essa frase foi a que mais foi falada no cast. Só o Vitor Hugo usou essa frase, acho que umas, sei lá, 14 vezes. Ninguém no cast. Entende. É, né? Mas tudo bem. Vamos lá, mais um comentário. O comentarista agora foi o nosso querido Radok. E ele nos diz o seguinte: minha experiência com TCG se resume a Yu-Gi-Oh!, que eu jogava com cartas falsas na época que o desenho passava na TV. Eu jogava com as regras que apareciam no desenho e montava estratégias com base nos personagens, como se fosse desafiar algum deles algum dia. Mas os TCGs também apareceram muito como puzzles ou joguinhos escondidos em jogos de videogame, como acontece no Raid da ID Softwares, que tem um card game bem simplificado. Para quem se interessar, na Google Play tem alguns jogos grátis, como Hellfire e Shadow Era, que conheci recentemente, que é uma boa para quem quiser começar a jogar sem compromisso e sem pagar nada. Eu digo mais, aquele Duels of Planeswalkers que o Eder falou lá no episódio, é sensacional esse jogo, eu recomendo. Está lá na Life e na PSN também, e na Steam também. Então quem quiser, procure esses jogos e baixe para seu computador ou videogame favorito, porque realmente são jogos muito bons. Eu estou começando a entender como é que funciona o Magic, tá? Muito bom. E agora, meu querido filhote, leia para mim, por favor, o último comentário que nós tivemos nesse episódio, que foi do nosso querido amigo Léo Bruschi, do podcast Aerolitos. O que é que ele nos comentou? Boa noite, pessoal. Boa noite. Diga boa noite para o rapaz, Jotu. Boa noite, Léo Brusco, do Aéreo Podcast. Não é Aéreo, é Aerolitos. Aerolitos Podcast. Isso, muito bem, segue. Então, gostei bastante do programa, mesmo não estando muito familiarizado com o tema, confesso que nunca fui muito chegado neste tipo de jogos. Sou mais um super tão mesmo, não consigo entender essas paradas de cartas e quando vale cada coisa. RS é risos, tá tudo bem. Eita. Ótimo programa, Alexandre. Grande abraço. Um grande abraço. Me dá aqui um grande abraço, Arthur. Isso, um grande abraço. Muito bem, aqui está um grande abraço. Léo Bruschi, esse abraço grande também é pra você. Tá bom, muito bem então. E com essa, ficamos por aqui. Fiquem agora com o Nerdmaster Recomenda, de um dos meus podcasts favoritos. Dê um beijo pra todo mundo, Arthur. Tchau, tchau. E nos vemos daqui a 15 dias com mais um Parolando. Um abraço. O programa encerrou. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Nerdmaster Recomenda. Agora este Nerd Master recomenda. Tenho aqui dois dos meus mais queridos amigos, um inclusive é um pseudo parente meu, para falarmos a respeito de outro dos meus top 5 de podcast. Vocês estão anotando quais são, ouvintes? Depois de repente eu faço uma enquete para descobrir se vocês estão prestando atenção quais são meus 5 podcasts favoritos de toda a podosfera. Os convidados em questão são ninguém mais, ninguém menos do que Juliano Pessili, também conhecido como Jubacum, e Calibando J-Wave Podcast. E aí, Juliano, como é que você tá, querido? Cara, tô bem. Então, eu sou o Juba, né, do J-Wave, né, podcast de cultura pop nerd japonesa. E, cara, fico feliz, ainda tô no top 5. Olha, que beleza, né? E aí, sobrinho, como é que você tá? Eu tô excelente, trabalhando como sempre, o que infelizmente é um dos problemas da vida adulta, né? Com certeza. Pra quem não entendeu a referência de sobrinho, o segundo Caliban, uma das primeiras participações dele no Paranerd, a minha voz lembra ele muito um tio. Espero eu que seja um tio querido dele, né? Ah, não, é o tiozão. Faz de conta, né, cara? Conta. Melhor pensar assim do que... Não, é o tiozão de churrasco. Eu sinto te decepcionar, mas... Então vamos lá, meus queridos. O negócio é o seguinte. J-Wave, conforme o Juliano já fala, que ele já tem isso engatilhado na fala dele, né, Caliban? O cara nem falou, sou o Juba do J-Wave. Ele já fala, já faz o jabá no automático. Você percebeu isso, né? Eu não faço jabá, cara. É o contrário. Não, deixa. Ele já tá no automático assim mesmo. Então... É, todo mundo cobra, fala que a frase é automática. Então, normalmente, quando fala de J-Wave, cultura pop nerd japonesa. Então, E diga assim. Lá, então, querido Juba, quando nasceu o J-Wave? Cara, o J-Wave, ele nasceu há 3 anos, né? Há 4, se eu considerar, quando eu fui pro Japão e montei o blog sobre viagens, né? E depois eu e o Carl conversamos que queríamos fazer um podcast sobre tudo. A gente gostava do Jovem Nerd e tal, mas a gente queria fazer um podcast com conteúdo. Que o Jovem Nerd, ele cultua a cultura nerd. A gente queria passar a informação da cultura nerd, que é uma coisa diferente, é uma proposta diferente do Nerdcast. Sim. E a gente criou o J-Wave formado nessa base, que é passar conteúdo, passar humor. Nós brincamos, a gente se zoou o tempo todo com brincadeiras nerds, mas talvez as pessoas não entendam, né? Mas a gente sempre passa esse tipo de conteúdo, né? Passar a nossa cultura, o nosso conhecimento com brincadeira, né? Seria fazer o que o Bikman faz, né? Passando a ciência pra criança. Não fala de Bikman, não, que isso me lembra que vocês ainda não gravaram sobre Bikman e ainda não me convidaram pra gravar sobre Bikman. Né, cara, mas eu acho que a proposta é quase a mesma. O Bikman, ele passa conhecimento para as pessoas com humor, com os blocos dele lá, com os personagens que o ator faz. Sim. O J-Wave faz a mesma coisa. O J-Wave pega um tema e destrincha, sempre com a mesma pegada, de passar com humor. Às vezes de uma forma bem freak, né? Às vezes vocês me assustam com o grau de estudo que vocês levam pra informação, pô. Só o quadro de informações e curiosidades que vocês inserem no J-Wave, bicho, dá vontade de gritar, NERD! Cara, mas se você junta eu e o Juba, os dois, nós somos biblioteca de conhecimento inútil. A gente conversando entre si, Caliban, só fica falando bobagem, cara. Calma, meu filho, calma. Meu sobrinho, sobrinho querido, não se menospreze. Afinal de contas, o senhor é um cientista. Então, na verdade, não existe conhecimento inútil. Existe inútil em conhecimento, né? Sim, sim. O senhor é um cientista. Pouca gente sabe disso, mas o senhor é realmente um cientista, não é verdade? É, você é uma das pessoas que eu culpo por todo mundo saber disso. Isso fica feliz em ser útil. O J-Wave já começou como blog? Já era o nome J-Wave, né? Esse blog de viagem, ou ele veio depois? Já, porque o J-Wave, a onda japonesa e tal, como você traduz, é uma homenagem minha a uma rádio, né, lá do Japão, que criou o movimento do J-Pop. Então, até então, a música japonesa tem um outro termo mais complicado de se falar, para falar de música pop. Foi ela que decidiu que seria J-pop a música japonesa. A famosa rádio que é o arroba J-Wave, né? Não exatamente. O arroba J-WaveCast, que é o Twitter do J-Wave brasileiro. Exatamente. Então, essa homenagem, essa brincadeira que a gente fez no blog de viagens era uma homenagem. Lógico, na época eu não sabia, nunca iria supor que iria virar um podcast, que ia virar esse monstro, né, que o J-Wave hoje é, com a equipe que nós temos. Mais de 20 pessoas aí por trás do J-Wave. Então, é uma coisa que cresceu, assim, né? Ninguém sabia o que ia virar. Agora, eu posso te dizer por que cresceu? Posso dar minha opinião a respeito disso? Cresceu porque vocês são profissionais para baralho. Vocês têm um cuidado com... principalmente a parte de áudio, edição... sonorização, equalização do áudio, cara, que é inacreditável. Inacreditável, cara. Eu tenho uma inveja desse, vamos dizer, capacidade que vocês têm para editar, que eu tenho que dizer, eu me espelho na qualidade sonora do J-Wave quando eu tento fazer meu Paranerd. Eu não consigo, não chego nem perto, não é mais fazer o quê? Isso acontece. Mas isso é uma brincadeira minha com o Cal, porque quem é especialista, quem é músico aqui no J-Wave é o Cal. Então quem tem ouvido chato é ele. E eu tive que aprender a ter o ouvido chato, a editar, aprender a chegar na perfeição que o Cal tem. Então, o Cal é o beta-tester, então, do J-Wave. Exatamente. Nossa, no começo eu mandava editar de novo. Eu mandava editar de Não tô zoando, nossa. E como é que vocês conseguiam fazer semanal assim? É, cara, era quinzenal no começo. Aí eu editava, em 2 dias eu falei, Cal, terminei. Ele ficou uma bosta, faz de novo. Era com chicote no começo do J-Wave. Vai, faz de novo. A equipe do J-Wave conta com quantos integrantes, Cal? Olha, aí é com o Ju, porque na verdade eu praticamente só cuido da parte do podcast. Então, Juba, vai. Então, é que, sinceramente, no atual momento eu não sei. Agora temos em torno de 20 pessoas. Então temos especialistas de séries japonesas, que é o Sasuke. Temos especialista de games, que é o Marvin. Temos especialista de Sessão da Tarde, Peitinhos, que é o Stan. Então, tipo... especialista em lambada. É, especialista em lambada. Temos a diva, né, que é a Camis. Então a gente tem uma série de membros aí fixos, né, porque o acho que o J-Wave, por ter uma equipe muito grande, até dificulta de a gente trazer convidados. O Mavi é especialista em quem? Ser velho e nostálgico? Ah, eu acho que em alemães também. Ah, sim. E sim, eu sou tão fã que eu não confundo Marvin com Mavi. O Mavi, a gente costuma chamar ele para podcast, mas normalmente quando o assunto é denso, ou é uma sessão da tarde muito escroto, sabe? Eu percebo isso. É, e tem o especialista de cinema, que é o Rony Pedra. Tipo, nossa, eu acho que a equipe do J-Wave é muito grande, assim. E todos gostam de falar que são membros do J-Wave. Então... E um grande problema, porque sempre que a gente grava um podcast, a gente recebe 16 mensagens que a gente não chamou tal pessoa, né? Cara, até hoje a piada que mais me fez rir de um participante do J-Wave foi Madame Dona Camis Barbieri com o famoso Castanhas daqui, em vez do Castanhas do Pará. Cara, eu me lembro até hoje do quanto que eu passei mal de dar risada com o Castanhas daqui, cara. Puta... É, sem sombra de dúvida, uma das piadas que mais me fez rir no J-Wave, mas pelo amor de Deus. Mas depois a gente eventualmente achou a marca que chama daqui. É, né? Devia ter uma marca Castanhas daqui. Não tem. Tem, tá certo. Bom, então vamos lá, um joguinho rápido de perguntas e respostas. Caliban, diga lá 2 de seus J-Waves favoritos e por quê? Talvez o meu J-Wave favorito seja o J-Wave 9, que foi a primeira vez que a gente falou de Evangelion, que é o podcast que eu sinto que foi o primeiro J-Wave de verdade. A gente tinha ficado 6 meses sem fazer podcast, voltamos direto pro Fogo Pesado. É um podcast que até hoje, nem sabia editar direito, até hoje eu gosto de ouvir ele. E um outro que eu gosto muito, que é um podcast até recente, foi o J-Wave que nós gravamos de Iluminado, que é um podcast que eu coloquei um trabalho de edição, de easter eggs gigantes nele, mais do que um J-Wave de Gremlins, que tá cheio, mas e ninguém percebeu, e isso que eu me sinto. Às vezes a pessoa manda uma mensagem no Twitter, oh, aconteceu isso aqui no podcast, eu fico mó feliz quando descobrem, sabe? Como vocês também ficam felizes com ouvintes que mandam fotos de chuveiro? Nossa, por favor, meu tio. E não foi só uma vez, não, isso que é o pior. É a pessoa que impediu que a gente fizesse a página da galeria com as fotos. Ah, que é isso? Eu mandei algumas fotos boas. Eu tava montando a galeria todo feliz, e tipo, mano, põe a foto de chuveiro aí, vai. Quem mandou vocês inventarem de perguntar onde que o ouvinte estava ouvindo através de foto? Não posso fazer nada, né? Descobrimos que somos amiguinhos de banheiro de muita gente, cara. Eu já causei inveja também, botando uma foto na praia de Caraí, só ninguém percebeu que eu tava dando um ônibus indo pro trabalho. Ai, Juba, meu querido, seus dois J-Waves favoritos e por quê? Bom, meus dois J-Waves favoritos são duplos, então eu tô indicando quatro podcasts, olha só. É de pau, né? É muito safado, né? Tá bom, vai. No caso, é Power Rangers Parte 1 e Power Rangers Parte 2. Não, vocês tiveram a cara de pau, gostando de cultura japonesa, como eu sei que vocês gostam, de falar daquela bodega... do Mighty Morphin Power Rangers. Tá bom. É quase um insulto a quem gosta de Tokusatsu, né? Ainda mais sabendo que este ano a Saban resolveu ferrar de vez, sacanear de vez e misturar o Gozeiger com o Gokaiger, né? Eu tô com medo de ver o resultado desta obra. Cara, tem shortinhos, então tá bom, cara. É, só tem shortinhos. Eu já vi o episódio de abertura também. Eu também já vi. Tá. Só critica Mighty Morphin Power Rangers quem não viu o Ranger. Porque... Ranger é uma bosta. Ok. Eu até concordo, mas vocês também têm que concordar que tem muito... ano de Power Rangers que sacaneia pra baralho. Não, é o contrário. São 3, 4 anos bons só, sabe? O resto é tudo uma merda. Cara, é um equilíbrio aí. Eu acho que a grande, pra mim, a grande vantagem de ter duas versões é que você sempre vai poder escolher qual que é melhor. Então, o tanto tô com fã como fã de Power Rangers, essa temporada tá uma bosta, só tem outra temporada tá legal. Então eu acho que é a grande sacada, você tem que analisar versões. Então eu adoro remakes de outros países, e no caso de Tokusatsu e Power Rangers, eu sempre dou uma olhada em qual versão fica melhor. E te falar que Mega Force pra mim tá muito melhor que Gozeiger, né? Então pra mim tá ótimo do jeito que tá. Mas eu gosto de ver, né? Esse foi só o primeiro episódio, calma, né? O que mais você precisa? Mas ó, eu gosto desse podcast porque foi logo no começo, foi na semana seguinte do J-Wave, a frase, né, do J-Wave surgiu a partir daí, né, porque na semana seguinte a gente vai falar ainda de Japão, como que vai fazer, e Power Rangers foi um tapa, né, na cara da sociedade, e saiu, um né, um tapa na cara da sociedade é ótimo, mas tudo bem. E qual seria o outro episódio duplo, seu favorito? Deixa eu adivinhar, Akira. Errado. Mas é bom. Então é bom. Eu recomendo a Akira, principalmente a parte do que vocês falam do mangá, é muito boa. É que pouca gente sabe da história do mangá de Akira, né? Então a gente decidiu focar na história do mangá, né? Mas o meu segundo podcast favorito é Madoka Mágica. Porque é um... Bom também. O LX está odiando vocês até hoje por isso, que vocês viciaram ele em Madoka Mágica. É que é um anime da geração atual, tipo, o que Evangelion fez pra criançada dos anos 90 se sentir o ouriço, né, todo mundo querendo se enforcar, achando que é Tindy, Madoka Mágica faz isso, né, e Madoka, eu acho que pra mim, o meu carinho especial é porque eu adoro animes como Sailor Moon e Sakura Card Captor, e Madoka foi a primeira vez que eu pude falar da categoria, né, desse tipo de mangá, das garotas mágicas, então... Pra mim é um podcast especial. Sensacional. Madoka foi uma das vezes que eu tive que engolir o estágio errado. Não acontece com frequência, mas... É aquela velha história do professor Girafales, né? Somente os tolos têm certeza absoluta. Tem certeza absoluta. Eu só estive errado uma vez, quando eu achei estar errado. Exatamente. Muito bem, muito bem. Bom, e dois dos 126, cento e quantos até agora? Foram 123, né? Com o último, acho que foi o Mega Man, não foi? Sim, é 123 mais 21 pops. Isso, é, mas esses aí não contam. Esses aí, a gente... Eu tô falando só do programa For Real. Dois dos meus 123 episódios favoritos, e sim, eu estou dizendo que eu gosto de todos... Por isso. Caraca, que vocês estão... pequeno mesmo? Por isso. Ainda bem que você assumiu, Cal. Primeira vez, tá documentado. Agora eu fiquei feliz. Sim, eu gostei também do Pequeno Nemo porque eu jogava o jogo do Nintendinho e eu adorava, entendeu? Bom, mas dois dos 123 episódios que eu mais gosto do J-Wave, o primeiro deles, e que ao mesmo tempo que eu gostei, eu odiei vocês por tê-lo feito sem mim, foi o de Mega Man. Por quê? Porque vocês fizeram sem mim. E eu sou fãzaço de Mega Man, ainda mais da fase Mega Man mesmo, sem ser o Mega Man X, cara. Porra, eu senti como se vocês tivessem me dado uma punhalada nas costas, entendeu? Porque eu adoro. Aí foi falta de comunicação, porque... Você sabe, né, Cal, a quantidade de pessoas que quiseram nos matar pro Mega Man, né? Ideia. Eu posso até citar nomes, é que tipo, vai complicar pro nosso lado, mas ó. Não precisa citar nomes. E um outro episódio que eu amei realmente, e aí vocês provaram que vocês são nerds, mas nerds no talo, foi falar sobre Dr. Horrible Singalong Blog. Nossa, cara, que inusitado. Agora, Dr. Horrible foi um tema que nós seguramos. Acho que 3 anos, né, Cal? Fazia 3 anos que a gente queria fazer e, tipo, por ser uma história muito curta, mas que é de um diretor fantástico e ninguém conhecia até os Vingadores, infelizmente, o grande drama de nerds desconhece Buffy, Caça-Vampiros e outras obras desse diretor. E é, a gente achou assim, cara, Vingadores, tipo, chegou o momento de falar desse tema, não dá mais pra segurar. É, e nada melhor pra falar de Vingadores do que falar de Dr. Horrible, que não tem porra nenhuma. Mas, cara, Dr. Horrible foi um programa sensacional. Primeiro porque eu já adorava os web episódios do Dr. Horrible. E saber que vocês também gostavam e que vocês também conheciam, que é um fato raro, que fora do nicho se dispõe o Dr. Horrible, ninguém conhece o Dr. Horrible. É o melhor musical não conhecido da humanidade. Quem me apresentou foi o Cal. Eu tenho esse conhecimento de que quem apresentou foi o Cal. Essa é a cara do podcast que foi ideia do Caliban, o Dr. Horrible. Quem lutou pelo tema fui eu, tá? Só pra deixar uma coisa bem clara. Mas a ideia foi do Cal. Agora, falando tecnicamente, eu acho que os 6 podcasts citados aqui foram edição minha, cara. Pra tu ver, né? Pra vocês verem quem é que tá mandando bem na edição do J-Wave, tá vendo? Agora, vamos dizer, um concurso, assim, só pra desencargo de consciência, é claro que a gente tem que deixar aqui o episódio de Lambada como um episódio fantástico do J-Wave, porque vocês conseguiram pegar uma merda desse filme. E eu repito, pra caso o ouvinte não tenha entendido, uma merda de filme. E fizeram um episódio sensacional. Episódio que eu, cara, eu tô falando sério, vocês quase me infartaram de tanto dar risada. A química entre você, o Juba, o Cal, a Camis e os Tantes, cara, tava parecendo, sei lá, que vocês eram casados, eram uma família feliz. Rindo da cara do filme, cara. Porque foi daí, por exemplo, que veio a famosa piada da castanha daqui, em vez da castanha do Pará. Entendeu? Que é muito boa, cara. É uma coisa de louco, uma coisa inacreditável mesmo. A segunda melhor piada é o Echo 92, cara. É. Também, mano. Também, mas a castanha daqui foi melhor porque ela pegou de surpresa. Ninguém tava esperando que a Camis viesse com essa. Pô, mas castanha do Pará, no Pará a gente chama como? Castanha daqui? Aí depois o meu querido quadrinhologista, o Matheus HQMen, que Caliban conhece muito bem e que morou muito tempo lá no Pará, ele falou, não, lá também é castanha do Pará. Aí ele quebrou a piada, estragou a piada pra mim pra sempre, né? Fazer o quê? É. Cara, eu acho que o Lambada foi o tema que o Cal mais odiou, assim, eu sugeri. Eu não tenho envolvimento nenhum na produção desse tema, eu só tava mais lá. Que Rock Horror Picture Show? Isso é um também, monte pessoal. O Cal também não teve nenhum envolvimento, tanto o Lambada como o Rock, foram temas que eu escolhi, porque... Eu acho Lagoa Azul também foi meu e outro que editei também. São temas que eu acho que a gente precisa fazer pra extravasar. Porque por mais que você faça podcast pra passar conhecimento, né? Que eu já comentei disso, a gente precisa também de momentos pra relaxar, pra dar risada, pra rir pra caramba. E, porra, Lambada! Pra mim tá na mesma categoria que Elvira. É que eu tenho um carinho muito especial por Elvira, mas o Lambada, eu falei assim, meu, em algum momento da nossa história a gente vai ter que reverenciar essa porcaria. E aí... eu estou na campanha pelo J-Wave de Cinderela Baiana. Nossa, foi um ponto alto. Esse J-Wave já foi gravado, não... É, e ele é um dos maiores mistérios, porque nunca foi ao ar. Agradeço ao Felipe Neto, né? É, porque o podcast foi gravado sem os membros principais do J-Wave. Falaram assim, já que vocês não querem gravar Cinderela Baiana, então nós, né, da equipe do J-Wave... Secundária. O Cal já revelou das pessoas que participaram, mas o Stunt também participou no podcast Cinderela Baiana. Esse podcast nunca saiu aí. Só pra deixar raiva, já foi editado, pelo menos? Não, não. Ideia, cara, não faz foi, isso. Não foi. Não, né? Tá bom. Só pra... Não, faz mais de um ano que foi gravado. Cal, caso um ouvinte do Paranerd não souber onde fica o J-Wave, que é um absurdo, porque afinal de contas tem um banner do J-Wave na lateral do Paranerd. Está lá nos parceiros... Há mais de um ano e cacetada que tem esse banner ali, então é um absurdo. Mas qual é o endereço do site do J-Wave? O J-Wave está em www.jwave.com.br. J-Wave se escreve J-W-A-V-E, J-W-A-V-E. Isso. É, né? Tem que se explicar que é J-W-A-V-E, senão o cara escreve G-E-I-V-E, né? J-Wave. Ah, cara, se o cara escrever isso, eu também não quero que ele veja isso. Vai pro inferno, o cara que escreve errado desse jeito. Juba, Twitter do J-Wave. Cara, o Twitter do J-Wave é @JWaveCast, prestando atenção que é @JWaveCast, não é a J-Wave, que é a rádio japonesa. Que inspirou o Juba a fazer o J-Wave. A gente descobriu isso aqui, né? Muito bem. E o Facebookless do J-Wave, qual é, meus queridos? facebook.com/jwavecast. Muito bem, porque também tem facebook.com/jwave da rádio japonesa? Mas não sei dessa... Não era da rádio japonesa, ele virou mais recentemente. Ah, ok. Os japoneses gostam de uma rede social mais mibucha deles lá. tá certo. Bom, meus queridos, e agora, miguxos como nós não somos, eu quero deixar claro que os senhores são os novos detentores de um Nerd Master Seal of Approval! Grandes bostas! Na verdade é um bottom, né? A gente sai com aquela posição de Superman, né? Faz aquela posição com os braços levantados e o bottom assim no peito, né? Pá! Caraca, que referência! Bizarra! Eu tava esperando aonde o Cal ia tirar isso, mas tudo bem. E ficamos por aqui. Daqui a 15 dias nos vemos com mais um Parolando. Tchau, garotos. Um abraço e muito obrigado pela participação de vocês.